Um ato de coragem, assim pode ser classificada a atitude de uma mãe na madrugada de hoje. Por volta de meia-noite e meia, a Central de Operações da Polícia Militar recebeu a ligação de uma senhora que relatava que seu filho, menor de idade, de 16 anos, estava traficando entorpecentes em sua residência. Ela pediu que a Polícia Militar tomasse providências. Para o local foi deslocada uma viatura. Rua Carlos Roberto da Silva, Califórnia 2. Conversado com a proprietária da residência, a mesma relatou que no quarto de seu filho havia uma certa quantidade de entorpecentes. Ela autorizou a vistoria e o entorpecente foi localizado. Várias porções de maconha e 8 buchas de cocaína. Porém, o menor não se encontrava no local. A mãe forneceu uma cópia da identidade do filho aos policiais. Assim, o entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e ele foi apontado como sendo o responsável pela referida droga. A mãe disse que está revoltada com a situação e que não permitirá que o filho envolva-se no crime mais do que já está. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.